Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à leitura bíblica como uma forma de devoção, nossa devocional ao Senhor. Vamos ler o capítulo de 1 Samuel, capítulo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. E eu convido vocês a estarem bastante atentos a essa palavra que nos chama ao temor do Senhor, ao reconhecimento da santidade do Senhor. Ele é santo, santo, santo, digno de toda exaltação, de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Ai daqueles que zombam ou se atrevem a afrontar o Deus Criador, o Eterno, sejam eles incrédulos mesmo ou os que são da casa do Senhor. No caso aqui, era a Israel, antes de Jesus, o povo de Israel. E mesmo nós, depois de Jesus, a nova Israel, participantes da nova aliança no seu sangue, devemos manter uma vida de temor ao Senhor, de reconhecimento de que Deus é santo, santo, santo. Tá bem? Vamos fazer a leitura de 1 Samuel, capítulo 6. Antes disso, eu leio para vocês uma palavra de abertura devocional que nos foi enviada, provavelmente pelo grupo de abertura devocional, conduzido pelo irmão Everson, mas o irmão que nos manda, provavelmente, é o irmão Roberto, e ele posta uma mensagem do GIF. Você pode encontrar ali. E diz assim, disse assim, né, pela manhã: bom dia, nos saudando, e disse: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Irmãos e irmãs, encher a nossa mente com esses pensamentos elevados, não apenas nos aproximamos de Deus, mas também nos tornamos agentes de paz e amor no nosso meio. É um convite à santificação diária, onde cada pensamento é um passo em direção a uma vida mais plena e abundante em Cristo. Que possamos aceitar esse desafio e encher as nossas mentes com aquilo que edifica e glorifica ao Senhor. Vamos orar na abertura dessa devocional. Senhor amado, guia meus pensamentos para tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Que minhas palavras e ações reflitam o teu amor e a graça. Ajuda-me a viver de acordo com os teus ensinamentos, sendo luz no mundo e exemplo de tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Isso é ter temor do Senhor. Pensar, viver, agir segundo aquilo que é verdadeiro. É nobre, Temos que buscar uma vida de nobreza perante a Deus, ser íntegros, né, justos, puros, amáveis e de boa fama. Que as palavras do Senhor reflitam o amor dele e a graça dele, e ele nos ajude a viver de acordo com os seus ensinamentos, para que sejamos luz do mundo e exemplo da bondade. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Passamos agora à leitura de 1 Samuel capítulo 6, que trata da arca da aliança quando estava em posse dos filisteus e eles foram obrigados a devolver pelos flagelos que receberam por estar com a arca da aliança, por estar com o objeto sagrado, colocaram perto do seu Deus, falso Deus, Dagon, e o falso Deus caiu com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Caiu duas vezes e isso foi motivo de vergonha e de reconhecimento de que o Deus de Israel é o Deus eterno e verdadeiro. Diz assim o versículo 1: Quando já haviam passados 7 meses, perdão, quando já haviam passado 7 meses que a arca do Senhor estava nas terras dominadas pelos filisteus, então eles decidiram chamar os seus sacerdotes, magos e adivinhadores e lhes indagaram: Que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu devido lugar. Então aqueles sábios lhes orientaram: Que desejais devolver adequadamente à arca do Deus de Israel? Não a envieis vazia. Porém, mandai com ela uma oferta generosa pela reparação de culpa. Assim sereis curados e sabereis por que a mão do Deus de Israel persiste em castigá-los. Diante disso, os líderes filisteus perguntaram: Mas qual deve ser a reparação que haveremos de pagar? Responderam-lhes: De acordo com o número dos príncipes filisteus, 5 esculturas em ouro no formato de tumores e 5 de ratos, porquanto foi essa a praga que vós e vossos governantes sofrestes. Fazei imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos, que devastam a vossa terra, e dai glória ao Deus de Israel. Reparem bem, e dai glória ao Deus de Israel. É bem possível que esse gesto alivie a mão de Deus em cima de vós, do vosso Deus e de toda a terra onde habitais. Por que endureceríeis o vosso coração, como fizeram os egípcios e Faraó? Somente quando Deus os tratou com grande rigor e humilhação foi que eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Repare que eles voltam a algo acontecido lá atrás, porque isso ficou marcado em toda a região. As pragas que Yahvé tinha infligido sobre o povo egípcio na ocasião do Êxodo, criaram uma impressão duradoura, irmãos, e assustadora entre todas as nações ao redor. Por isso, o versículo 7 vai dizer: Portanto, agora tomai e preparai um carro novo e 2 vacas com cria, sobre as quais não tenha ainda sido colocada qualquer tipo de canga. Atrelai as vacas à carroça e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai, então, a arca de Deus e colocai-a sob a carroça. Quanto aos objetos de ouro que estais enviando como oferta pela culpa, depositá-los-eis numa caixa forte ao lado da arca, e a deixareis partir. Observai atentamente. Porém, se o carro tomar o caminho em direção de Bet-Shemesh, ou como nós dizemos em português, Bet-Semes, isso significa que foi o Deus dos israelitas que de fato nos mandou todo esse terrível mal. Entretanto, se isso não acontecer, então quer dizer, que não foi ele quem nos castigou com toda essa praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e feiticeiros haviam orientado. Pegaram duas vacas e as amarraram a uma carroça nova e prenderam seus bezerros no curral. Em seguida, colocaram a arca do Senhor sobre a carroça e junto dela um cofre em forma de caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. E aconteceu que as vacas se movimentaram diretamente com destino a Bet-Semes e mantiveram-se resolutas nessa estrada, mugindo por todo o caminho, e não se desviaram um só momento, nem para a direita, nem para a esquerda. E os governantes, líderes dos filisteus, a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Mais uma vez interessante como os animais sensíveis à direção do Criador fizeram exatamente aquilo que devia ser feito para que a arca fosse restituída ao Senhor. No versículo 13, irmãos e irmãs, a arca de Deus chega em Bet-Semes. Vamos ver? Entrementes, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e assim que avistaram a arca da aliança voltando, alegraram-se grandemente. Aquele carro filisteu, puxado pelas duas vacas, chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Em seguida, cortaram toda a madeira da carroça para o fogo e ofereceram as vacas em holocausto a Yahvé. Então os levitas desceram a arca do Senhor e o cofre com os objetos de ouro, e haviam depositado tudo sobre a grande pedra. E naquele dia, o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram totalmente queimadas e também sacrifícios de animais. Os cinco príncipes filisteus observaram tudo isso e no mesmo dia retornaram para Ecrom. As esculturas de ouro, simbolizando os tumores que os filisteus pagaram em reparação pelos seus pecados contra o Senhor, foram destinadas uma por cidade. E assim enviaram uma peça de ouro para Asdod, outra para Gaza e outra para Ecrom. O número dos ratos de ouro foi de acordo com o número de cidades filisteias, que pertenciam aos cinco príncipes filisteus, isto é, tanto as cidades fortificadas, protegidas por muralhas, como as aldeias e povoados vizinhos. A grande pedra sobre a qual depositaram a arca do Senhor é até nossos dias uma testemunha do campo de Josué de Bet-Semes. Repito, para aqueles que não ouviram, quando diz até os nossos dias, está falando até o momento em que o livro foi escrito, né? E não até hoje. No entanto, 70 homens de Bet-Semes, sendo que 50 deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar para dentro da arca de Yahvé. Esse versículo você precisa grifar na sua Bíblia. 70 homens, 50 deles, dos filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar para dentro da arca, como se pudessem olhar. Aquela arca é um símbolo da glória de Deus, é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, da presença de Deus, do Deus de Israel, por ocasião do êxodo no deserto, como uma presença ali no tabernáculo. E por esse motivo, o Senhor os matou e o povo muito se lamentou, chorou e ficou de luto por causa dessa grande matança que Deus fez cair sobre sua gente. Irmãos, irmãs, só uma paradinha. De novo, nós somos chamados à reverência. Aquilo que o Senhor mandou você fazer, aquilo que está escrito na palavra do Senhor, então você deve fazer. Mas aquilo que Deus não mandou fazer, não faça. Aquilo que Deus mostrou acerca de como devemos ser, falamos agora de Filipenses, na leitura de abertura. Amém, aleluia. Sejamos assim. Mas aquilo que Deus não nos mandou ser, então não sejamos, porque certamente isso trará consequências. É por isso que muitos, aliás, todos aqueles que não crerem em Jesus, já estão em estado de condenação, já estão condenados. E é por isso que muitos dos que creem no Senhor estão mornos, estão mortos, estão em estado de frieza espiritual, ou mornos, ou até mortos espiritualmente, mesmo congregando, mesmo dentro de uma igreja, mas sem a devida reverência, sem a devida santidade, sem o devido reconhecimento da santidade de Deus, sem a devida obediência àquilo que nós devemos fazer. O que Deus mandou, façamos. O que Ele não mandou, não façamos. O que Ele foi, sejamos. Busquemos com o Espírito Santo ser, e o que ele não mandou, não sejamos. Nos afastemos disso. E por isso muitos estão mortos, estão dentro da religiosidade, mas mortos espiritualmente. E não há nenhum sinal de vida, não há nenhum sinal vital. A vida deles é morta, o fruto do Espírito não se percebe. Como um defunto mesmo. O fruto ministerial não se percebe de modo algum, não é capaz de, com o seu dom, seja como porteiro da igreja, seja como quando você é porteiro da igreja e alguém entra na casa do Senhor e você faz aquilo com a santidade devida, você está colaborando para a missão. Quando você ensina, você está colaborando para a missão. Quando você limpa, está colaborando. Quando você canta, você está colaborando para a missão. Quando você prega, você está colaborando para a missão em todos os ministérios. Mas tudo deve ser vivido em santidade. E não podemos fazer aquilo que não nos foi dado a fazer. Quem se atreve a tomar uma posição e fazer algo que não foi chamado Ou seja, olhar para dentro da arca, é o exemplo aqui de Israel, olhar para um determinado projeto, um determinado ministério que Deus não lhe convocou, você corre um grande risco. Um grande risco. E muitos inadvertidamente fazem isso e estão perecendo. Me lembro do texto da Santa Ceia, lá em 1 Coríntios, quem toma indignamente. Me lembro do pecado contra o Espírito Santo. Então, irmãos, irmãs, isso é sério. A presença de Deus requer reverência, santidade, requer obediência àquilo que Deus nos mandou ser e fazer. Para finalizar, os dois últimos versículos, eu vou ler o primeiro do próximo capítulo, porque o próximo capítulo vai trabalhar como Samuel, libertador e juiz, tá bem? E essa divisão é uma divisão que foi feita bem posteriormente ao texto hebraico, tá? Então, vou ler só para você entender. Estão, então, os habitantes de Bet-Semes exclamaram: quem poderá de agora em diante permanecer na presença de Yahvé, o Deus Santo? Para quem devemos enviar sua arca, a fim de que ele se afaste de nós? Ninguém mais queria morrer agora. Agora que eles perceberam que o seu ato irreverente trouxe morte, então agora eles aprenderam e não queriam morrer. Mas que pena que muitos tenham que morrer para o povo do Senhor aprender, né? Em seguida mandaram mensageiros aos moradores de Kiriat Yearim, ou como nós dizemos, Kiriat Jearim, deve estar assim na sua Bíblia, Kiriat Jearim, com essas palavras: os filisteus restituíram a arca da aliança do Eterno, descei, portanto, e levai-a para vós. Versículo 1 do capítulo 7. Então os homens de Kiriate Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles a conduziram para a casa de Abinadabe, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahvé. Depois nós vamos começar outro tema, que é Samuel, libertador e juiz. Capítulo 7 vai tratar disso. Irmãos, penso que o texto é autoexplicativo. Os filisteus roubaram a arca e, como consequência por terem roubado a arca, foram feridos com tumores, foram feridos com pragas, com os ratos, foram feridos grandemente e até feridos de morte. O povo de Israel, quando a arca retorna inadvertidamente, repito, ou sem a devida reverência, para ficar bem claro, vai olhar o que tem dentro da arca. Não era para olhar nada. Não era para olhar nada. Isso era um trabalho para os levitas, que tinham separado para isso, e nem para ficar olhando. Também não era para ficar olhando. A arca ficava lá dentro do Santo dos Santos e o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para pedir perdão pelo pecado. Não é para ficar tentando olhar para a glória do Senhor, porque se você olhar frente a frente a glória do Senhor, sem que ele tenha misericórdia de você, graça, sem que ele tenha permitido isso, como permitiu no caso da revelação de Jesus Cristo. Durante 33 anos, a glória do Senhor se manifestou em vida humana, em carne. A glória do Senhor estava em Cristo Jesus. Aí ele permitiu que ele fosse visto, e Jesus e o Pai eram um só. Então, naquele momento, ele permitiu. E nós temos outras situações na Bíblia especiais, especialíssimas e raras, mas na verdade você deve, vou repetir pela última vez, ser o que Deus mandou você ser e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. A recomendação de Filipenses serve para isso, que você seja verdadeiro, cheio de nobreza de espírito, justo, puro, amável e de boa fama. Que as suas palavras e ações reflitam o amor de Deus e a graça de Deus, as nossas palavras e as nossas ações, e ele nos ajude a viver de acordo com os seus ensinamentos, para que sejamos sal da terra e luz do mundo e um exemplo da bondade do Senhor. E nós fizemos isso em oração, na abertura, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que, sobre todos os que ainda não creem, aproveitem esse texto para, de fato, se prostrar e dizer: há um Deus Criador dos céus e da terra, há um Deus Libertador que tirou Israel do cativeiro egípcio e depois em Jesus Cristo nos liberta da lei do pecado e da morte. Há um Deus Consolador, o Santo Espírito de Deus. Há um Deus Senhor sobre todas as coisas, Salvador. Há um Deus que nós não conseguimos traduzir em palavras tudo o que ele é. Nós não conseguimos traduzir e tudo que ele merece de louvor e adoração. Que aqueles que não entregaram sua vida para Jesus, entreguem hoje. Você que está ouvindo, alguém pode enviar para você, entregue sua vida a ele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus te ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você que não crê, fica essa palavra: renda-se ao Senhor Jesus, entregue sua vida a ele como Salvador do seu pecado e Senhor da sua vida. E para você que crê, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Muito cuidado, muita reverência, muita santidade. Isso diz respeito, pastor, simplesmente ao modo que eu vou me vestir indo à igreja ou que eu vou me comportar no dia a dia da minha vida? Não, não é isso. Não diz respeito só a isso, mas aquilo que falamos em Efésios: andar em verdade, em nobreza de espírito, em justiça, em pureza, em amabilidade, em bom testemunho, boa fama, e através de palavras, ações, revelando o amor de Deus para todas as pessoas, vivendo de acordo com os ensinamentos, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, um exemplo da bondade de Deus andando pelas ruas. Diz respeito a tudo isso, ao reconhecimento de que Deus é santo, santo, santo e que nós devemos viver em absoluta santidade, na busca. Sempre quando a gente diz isso, viver em absoluta, viver na busca da absoluta santidade para agradar ao Senhor. Que esse texto tenha falado ao seu coração, como falou ao meu, e que todos nós fiquemos com mais temor e tremor, sabendo que com Deus não se brinca. Sejam os que não creem, sejam os que creem, também devem, porque todos devemos ter o reconhecimento da grandeza, da santidade, da glória do Senhor, e que ninguém brinque com Deus ou com as coisas de Deus. Tá bem? Que Deus abençoe e que privilégio podermos ler mais um capítulo da Bíblia juntos. Vamos receber a bênção do Senhor? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre sua vida o rosto dele. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E o Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor te dê a paz. Que o Senhor seja conosco nos levando a uma busca de santidade permanente e uma reverência digna do seu nome, que é Santo, Santo, Santo, que o Senhor nos leve a uma busca da santidade hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.